Фаля Кличика. Bom pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós falaremos sobre... Sobre o quê mesmo? Sobre aquele cara que é um gênio, milionário, playboy, bilionário, playboy e filantropo. Isso sem armadura. Sem armadura. Sobre o Homem de Ferro do Mágico de Oz. Exatamente, o Homem de Ferro. Homem de Lata. Isso, verdade. O Homem de Lata, aquele que queria um coração. Exato. Essa é quase uma boa comparação mesmo com o que a gente vai falar de verdade. Será que o Stan Lee pensou nisso? Com certeza. Fica aí. Falei com ele no final de semana lá, ele já foi pra dar uma adiantada, já falou. Ele falou, não pode falar o que eu pensei. Me baseei. Bom, então vamos falar sobre a trilogia O Homem de Ferro. Isso. The Iron Man. Trilogia e um de brinde com o Avengers. E um de brinde com o Avengers, de fato. É. Que pô. Bom. Então, vamos entrar no cast antes de falar do cast. Vamos. E aqui estou eu, Eduardo, com vocês mais uma vez. Quem vos fala é o Basso. Aqui é o Ricardo. E aqui é o Adriano, fã. Fã de carteirinha do Homem de Ferro antes do filme. Acho interessante usar isso. Errado. Pontui. Isso é raro, cara. Exatamente. Acho que nós somos os únicos podcasters que tem realmente um fã do Homem de Ferro. Sim. Que não é fã do Robert Downey Jr. É tipo exatamente. O Harris e os outros 10, cara. Foda. Porque eu tinha as HQs do Homem de Ferro com aquela página amarelada, aquela folha ruim. Aquele elmo de medieval que ele usava, né? É elmo medieval, exato. Mano, aqui é true, cara. Aqui não tem poser não, cara. Tem três poser, mas tudo bem. O Adriano tem pra nos representar. Ele compensa. Sempre. E que ficha técnica, por favor. Bom, deixa eu começar, obviamente, pelo primeiro aqui. Não, justo. A gente vai mudar, fazer o último. Tarantino. Fazer o segundo, o terceiro e o primeiro. Não, a gente grava tudo, depois fica bem Tarantino mesmo, o Rick vai lá e corta e separa. Onde ele acha mais legal. Matado na edição. Em 2008, né, foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme que a Disney fez já com a Marvel, com o selinho Marvel. E ela trouxe pra gente na direção o Jon Favreau, produção do Avi Arad, do Kevin Feige, e o roteiro do Michael Robert Johnson. Nossa. E ele trouxe pra gente um elenco bem bacana, Robert Downey Jr. Ainda não na mídia totalmente, mas já voltando da época dele de parada, né? Sim. Eu já tinha feito uns 2-3 filmes onde ele voltou a ser ator de verdade. Isso. E aí esse daqui é o que... Mas de protagonista mesmo... Teve outros 2 filmes dele antes da... Na verdade, volta dele, dos problemas que ele teve... Com problemas aí que ele teve, né? Deixa eu tirar as coisas. Imagina. Bom, antes ele tinha voltado, Basso, com o Beijos e Tiros, é um filme do Shane Black com o Robert Downey Jr. e o Val Kilmer. Os dois fizeram. Os dois eram protagonistas, entendeu? Tá. Porque eu me lembro do Robert Downey Jr. no West Marshall. É, então, isso foi antes. Do West Marshall ele tava durante o problema e depois. Acabou voltando e depois ele fez ainda o Homem Duplo também, ele é principal, e no Zodíaco também ele tá lá no Zodíaco. Antes, tudo isso antes de Homem de Ferro. É. Mas aí, Ele é MacBill. Ele estava em MacBill também. Puta que pariu, ele tava, cara. Agora como é que você falou? Exatamente. Puta, mano, que foda. E aí vem também o Terrence Howard, o Jeff Bridges, sim. Né? A Gwyneth Paltrow também nesse primeiro filme. E são duas coisas muito interessantes. É, primeiro foi quem teve a... Tava na Disney, né? Mas a ideia de pegar o Joe Favreau, que a gente já comentou aqui, o cara tinha feito Toy Story. Sim. Né? E outros desenhos pra Disney. E dar na mão dele o Homem de Ferro. Talvez venha toda... É, ele brincou com um brinquedo pequeno, foi um brinquedo maior. Acostumado só pra aumentar o brinquedo. Mas eu acho que muito da comédia do filme também vem por causa dessa... Desse negócio dele conseguir trabalhar. Sim. Porque se você for ver o Homem de Ferro, ele é um filme meio que pra todas as idades mesmo, né? É. Então eu acho que quem trouxe isso, eu acho que foi o John Favreau, cara. E outra coisa que quase nessa pegada também é o Robert Downey Jr. Que beleza, se você for ver a caracterização que ele foi feito, inclusive, é muito, realmente muito parecido com o da HQ. Só que ainda assim era o cara envolvido com drogas, Robert Downey Jr. Mas eles colocaram ele nesse papel e depois disso ele virou o Tony Stark na vida real. Incorporou. Ele incorporou. Curtiu pra caralho. Incorporou, cara. Quem não curtiria incorporar o Tony Stark, né? Pra sempre ele virou o Tony Stark. É muito foda. Ele qualquer lugar que ele não sabia mais ser Robert Downey Jr. Ele era Tony Stark. É o Charlie com armadura de ferro, cara. Isso. É! Quase isso. É, cara. O Charlie tinha aí com armadura de ferro, cara. Já era. Outro cara que poderia ter feito o armadura de ferro. Pois é. Sim. E aí na... Não sei se chegava até o fim das gravações, mas... Será? Acho que não. E aí na apostas, a gente viu que deu certo. Custou 140 milhões. Vixe. E rendeu 585 milhões de dólares. Vixe. No mundo. Eu acho que foi lucro. Eu acho que vai dar a pena fazer, não sei. Eu tenho certeza que eles... Deixa eu ver aqui, pera, Eu tenho certeza que eles se indagaram se realmente valia a pena fazer, cara, Homem de Ferro. Ah, de verdade, cara. Não é, cara, não é o super-homem, né, cara? É, foda, é mais difícil. Sim, então, Batman Begins, ele veio em 2005. Tá. Em 2008, já veio o Dark Knight. Mesmo ano do Homem de Ferro 1. Certo. Então sim, cara, os caras apostaram alto. Não é? Os caras apostaram muito alto, por quê? Porque eles estavam realmente, a DC mostrou como seria a vertente dela dos super-heróis. E aí a Marvel apostou, não, eles estão fazendo assim, a gente faz pra todos os públicos. Não é só pra um público mais maduro, a gente faz pra todos os públicos. Sim. Vamos fazer assim. Acho que foi aí, ó, exatamente, tá aí o chamado do John Favreau. Vamos fazer assim. Quem a gente pode deixar fazer pra todos os públicos? Chama o John Favreau e manda ele fazer essa porra aí, cara. É porque você pegar um Batman que é puta que pariu, cara, é super conhecido por todo mundo, mesmo que não é no universo de quadrinhos. É provavelmente o herói mais popular da DC. Junto com o Super-Homem, com certeza. É. Aí você coloca no outro o Homem de Ferro, que é alguém que. Não é tão assim. Não, não é. Tipo, de, sei lá. De... Não é que nem o Homem-Aranha, que é o mais popular da Marvel. Aí você pega o Homem de Ferro pra jogar no mesmo ano que vai sair o Dark Knight. Depois do sucesso que foi o Begins. Exatamente. Entendeu? O cara tiveram culhões. E eu fico impressionado mesmo com a bilheteria, que assim, é um excelente filme para dar essa bilheteria. Mas é o mesmo ano de Dark Knight, que convenhamos, né, cara? O filme que é o Dark Knight. A galera ia assistir, depois assistir o outro, poderia fazer um puta de um negócio muito assim. Ah, não assiste esse daí não, que é mó bobinho, mas assiste o outro, saca? Por mais que o pessoal faça as comparações, né, tipo, são os dois heróis, né, que são as editoras. Não, tô falando das editoras que são pessoas comuns, que na verdade se envolveram coisas, né, tem esse lance, não, esse lance de aproximação não tem como falar sim, que existe. Sim, existe. Né? Tem esse paralelo que foi feito, né. Mas é que... Só que ainda assim, tipo, parou aí, né, porque... O Batman super sombrio, né? É o Cavaleiro das Trevas e o cara dos holofotes. É. Não dá. E o outro é o cara que tá com a armadura vermelha e amarela, caralho. Não tem como, cara. Exatamente, cara. Não tinha como fazer talvez um filme tipo, mais sério num cara tipo, tão chamativo assim, tão popstar, né? É que também eu acho que é mais fácil você escolher também o Homem de Ferro pra fazer esse negócio, porque nessa época, beleza, tecnologia visual já tava... Bem adiantada e tal. Sim. Então, assim, às vezes é mais fácil nas cenas fudidonas você recriar a armadura do Homem de Ferro em 3D pra botar no filme do que de repente você ter que escolher um cara aí pra fazer o Capitão América e ele não ser tão legal, tipo, pra botar a roupa azul, o escudo e fazer cenas de luta, tal, tal, tal. Então, vamos pegar o Homem de Ferro que a gente só escolhe o cara pra ser o Tony Stark. Só pega um cara aí, dá um penteado da hora, faz uma barbichinha. E o Homem de Ferro, cara, a gente faz tudo no computador, o mais perfeito possível, cara, e joga. No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? A genius. billionaire playboy philanthropist. Bom, nesse primeiro filme, então, a gente vê o Tony Stark se tornando Homem de Ferro. Ele acaba indo lá para o Afeganistão, para os negócios com o armamento dele. Uhum. Acaba sendo pego lá por um pessoal. E tem um estilhaço em seu coração, e para mantê-lo vivo, ele faz um reator eletroíma que vai manter o negócio longe, porque ele não conhece um negócio chamado cirurgia. Exatamente. Mas ele tava no meio do cativeiro. Mas quando ele volta, ele continua. É que daí ele curtiu o negócio, porque ele era um pé estiloso. Ele é excêntrico. Pra que uma lanterna se eu posso tirar a camisa? Exato. Ainda no quando ele tava, realmente fazia todo sentido. Não, né? E ainda o cara tá carregando, ele fica carregando uma bateria de carro, né? Tipo, de um lado pro outro, né? A gente entende. E ele cria uma armadura pra escapar da galera. É, pra conseguir fugir de lá. Um mini exército armado, ele sabe que tá armado até os dentes, porque nas armas dele. Exato. Ele sabe do que se trata, sabe que não é brincadeira. Aliás, que ironia, né, colocar isso no surgimento dele, né? Exato. Porque o estilhaço no peito dele veio de uma arma que ele mesmo vendeu pros caras. Exatamente. Sim, cara. Não, que as indústrias Stark. Sim, foi as indústrias Stark, cara. Não foi ele que projetou a arma. É, porque teve todo o lance por detrás que ele não estava autorizando nada daquilo, foi coisas que estavam acontecendo por debaixo dos panos. Que aquele grupo de pessoas pegou, não era pra ter pego, porque o Tony Stark, beleza, porque no começo da história, realmente, as indústrias Stark eram comandadas por ele, e ele tinha um parceiro, que era o Zebediah. Isso tem no filme, tem no HQ, é verdade. E realmente, cara, era assim, Tony Stark faz tudo pra América. Cara, eu vou proteger os Estados Unidos, vou fazer tudo, e nada do que eu fizer... Cara, não vai sair daqui. Só vai sair daqui se for disparado daqui. Uhum. Então, tudo que vazou, cara, é realmente tudo por parte do Zebediah, que tava fazendo todos esses esquemas. Ainda assim, as indústrias dele criavam armas. Sim. Né? E uma das armas que a indústria dele criou acabou atingindo ele. Exatamente. Exato. É. Mesmo que, claro, não podia ter sido ele que vendeu, porque a gente não pode colocar um Mercador da Morte, apesar dele fazer toda a pompa lá no filme de falar: ah, gosto de ser chamado Mercador da Morte, blá, blá. Cara, não, desculpa, você não vai colocar como herói um cara desse. Você não vai colocar porque o público tem que não compra. Mas o público não compra, mesmo depois da redenção. Sim. A galera não vai comprar se você tá querendo fazer um filme pra todas as idades. Exatamente. Você vai ter que colocar que não, tem alguém malvado que tá por detrás da corporação mexendo o Puppet Strings ali. Sim. Senão a galera depois não vai acabar comprando. E exatamente como o Harris falou, o vilão que ele enfrenta nesse filme é o próprio Zebediah com uma cópia da armadura. Que depois o Tony Stark faz uma especial em casa. Só já abrindo um parênteses aí. Jeff Bridges, puta que pariu. Eu nunca vi o Jeff Bridges fazendo um vilão, cara. Ele é muito mais. Que ator, foda, né, cara? Que ator foda, né? Que ator, cara. Por favor, né? Mas, e sim, a cara dele, né, cara? Tipo, era muito skin, realmente. Me vendia. Tipo, eu comprei a ideia de um cara realmente por trás de uma maior corporação. Pois um cara gigante, cara. Daquele com aquele queixão, né? Tipo, aquela. Tem uma foto até quando vai passando, quando o Tony Stark tá fora, né? Tipo, mostrando uma capa de revista com ele com o mundo nas mãos. Ah, né? Sim. Tipo, ficou muito icônico pra mim que não foi bom, né, cara? Sim, cara, essa é a imagem do cara. É. E foi legal, realmente foi um acerto de escolha de vilão, porque o Zebediah tá no começo das HQs, ele faz muita coisa. Na HQ, na verdade, o Zebediah é um inimigo recorrente, né? Não tem um fim já no começo. Tá. É o Zebediah fazendo um monte de coisa, aí depois é o filho do Zebediah. É, também participando do negócio. Olha o Ozzy comendo. Comendo Ozzy. Eu pensei em Osborne. Daí eu lembro que ele falou Ozzy. Normal Osborne. Caralho. É, mas é um lance. É um lance mais ou menos isso. O Tony Stark também tem o Norman e o Harry também. São o pai e o filho de Zebediah. É legal que esse filme ele trouxe pra gente um negócio que. Que faltou, porque por mais que seja legal um Batman e tal, todo esse tom dele e tudo mais, ou o que veio antes, que quem acha legal ou não, não importa, não tô entrando nesse mérito, os Homem-Aranha e os X-Men antes, que tipo, era um filme sério, que levava um negócio assim, sim. Nesse ele trouxe um filme que é engraçado, é mais próximo a HQ. E consegue funcionar de uma forma incrível. É mais próximo a HQ. É divertidíssimo de assistir Homem de Ferro. Divertidíssimo, cara. Exato. Ele consegue mostrar pra gente o que o Batman não mostra, que é a porra da vida de um bilionário filha da mãe. Mostra toda essa excentricidade dele na casa dele, de várias coisas, do jeito que ele trata a empresa, inclusive. É. E também a forma engraçada como faz exatamente pra atingir a HQ é assim, porque é pra atingir todas as idades, o filme foi assim pra atingir todas as idades. E aí você tem ali atuações zeradinhas, sem problema nenhum, nada de mais, nada de menos. Um elenco funcional pro momento. Tem bonitinho. Tem o enredo do filme leva, né? O roteiro dele leva a fórmula clássica. As coisas acontecem, ficam no seu nível, tem o seu ápice, a resolução, acaba o filme. Pronto, entendeu? É ação no momento certo, tudo de uma forma muito tranquila. É, tipo, o filme funciona. Ele não é uma obra de arte, não é uma bosta. Muito bem. O filme funciona. Cara, eu acho, e é muito engraçado o roteiro dele, né? Por causa que o roteiro dele, o vilão e o herói, né? Você vê a diferença básica, é como eles tratam as máquinas, na verdade. Né? É o Tony Stark do lado, tipo, como se fosse meio que humano, né? Tipo, alguém que realmente tem contato com as máquinas e, tipo, fez uma simbiose ali com elas. É, praticamente, né? Uma simbiose, né? Com elas. E contra o cara que não, que é o que manda nas máquinas, né? Controla realmente, que usa ela com não força. Quer saber, né? Elas são objetos mesmo. É, são objetos. É, foi interessante, muito, né, cara? Essa, ficou muito isso. Essa né? O Tony, ele acaba fazendo só realmente ele. Tanto que foi a ideia de. Ah, aquele braço mecânico deve ter sido um dos primeiros que ele sim, fez. Muito ah, engraçado, sim, né? Sim, sim. Que acaba... depois limpa a casa pra ele, faz de tudo. É, limpa ele foi errado, ele, casa, extintor, que quando o cara arranca o negócio do peito dele, foi é ele que vai lá e pega o outro negócio que não tava alcançando e dá pra ele. Uh-huh. Aquele antigo que ele tinha deixado no lugar, né? Sim. É o cara que daí vai utilizar a máquina tipo, num nível que quase impossível, porque não tinha força suficiente, mas ele sabe usar, então a máquina ajuda ele também, né? Outro cara que na verdade construiu um colosso gigantesco, uhum. Grotesco, tá ligado? Que a armadura é feia pra caralho, na minha opinião. Ele não construiu. Ele refez a armadura do Thor. Mas ficou maior, né? Tipo, ficou. Hoje, deu uma melhorada. É, né? Não, deu uma melhoradinha. Tipo, o Zebediah sempre foi foda, muito esperto, mas o Zebediah é um vilão que é um administrador. Só o Zebediah nunca foi crânio que nem o Stark, mas era esperto, construiu umas coisas muito foda. Uhum. Zebediah começou a realmente fazer uns negócios que estavam colocando, tava dando pra ele ponto de super vilão mesmo, quando ele conseguiu finalmente ter acesso a alguns projetos do Tony de armaduras. E aí, beleza, tipo, agora que eu tenho aqui tudo explicadinho pelo Tony, onde é que encaixa a ripimboca da parafuseta pra montar um negócio aqui, agora eu vou começar a tentar montar e fazer uns esquemas, aí sim. Mas, cara, realmente, cara, o lance Zebediah com máquina, das que ele já construía antes, porque, beleza, Zebediah construía armas também. Mas quando ele começou a fazer esse lance de armadura, esse tipo de coisa, é tipo, foda-se essa merda. É tipo, máquina é uma coisa que eu uso pra conseguir alguma coisa no modo difícil. Fácil pra mim, difícil pra quem tiver no outro lado. Outro lado. Que se traduz, inclusive, na cena final daí do filme, que ele deitado, né? Que teoricamente apagava, né? E aí, tipo, o cara vai voltando como se fosse o coração dele mesmo, né? Dando aquelas picadinhas e tipo, já tinha acabado a bateria. Exato. Mas era tipo, não, mas tipo. As máquinas ajudam quem ajuda as máquinas. Aí vai dar o último. É, tipo, aí vai dar o último bust ali, tipo, pra voltar pra ele. Beleza, tô vivo, ainda tá conseguindo trocar. Exatamente. Né? Então fica um lance muito, muito desse, né? Tipo, esse primeiro filme, né? Uhum. E veio e trazer pra gente uma imagem incrível, cara. Você via a armadura, você tinha nossa, certeza que sim. A armadura estava no set atuando com a galera, cara. Exatamente. Depois quando você vê, tipo, feito, sendo né? Editada, coisa por trás, que o Tony tá só com um colão vermelho. Vermelho, peitoralzinho, com peitoralzinho e o pedacinho do elmo, nem o elmo inteiro. É, eles deixavam as luvas, eu tava vendo até nas reportagens que o pessoal fala, eles deixavam as luvas e o peito dele com a armadura ainda com a parte tipo, acesa, uhum. Porque tipo, na pós-produção, quando fosse colocar o CG, mais fácil, né? Era assim, muito difícil fazer. Não, muito difícil depois fazer questão de sombra e de luz. Pode crer. O negócio. Então é mais fácil. Rápido também, fazer isso. É mais legal, fácil estar lá e aí eles cobriram todo o resto, então tipo, ele ficava só mesmo com o negócio do peito das luvas, porque sim. Ele saía, emitia luz. Tá ligado? E o resto foda-se. E aí a gente vê, né, com a Marvel e a Disney, a gente vê o que eles realmente queriam com essa nova empreitada que eles estavam fazendo. Nas cenas pós-crédito, ele entra na casa dele, tem Nick Fury, feito pelo Samuel L. Jackson, que olha pra ele e diz, você não é o único super-herói no mundo. Sim, sim. Aí ele dá uma brincadeira com ele, ele vira e fala: vamos sentar e conversar sobre a iniciativa Avengers. Vingadores. Isso. Né? Aí, cara, você viu que, pô, a Marvel e a Disney querem um negócio grandioso. Não, ali você teve certeza absoluta que, tipo, porra, e eu acho que isso. Vingadores. Eu acho que isso porque foi muito mais o estalo criativo e genial da Marvel que a DC não teve. Eles falaram, vamos fazer um negócio, vamos mostrar que nós temos um mundo, sabe? Sim, tipo, sim. Vamos produzir, nós temos vários super-heróis, se isso der certo, vamos produzir os outros e vamos criar a nossa equipe de super-heróis pra vender. Porque na DC, cara, o máximo que você via isso era assistindo Smallville quando aparecia volta e meia um assim. Super-herói ali. No máximo. É. Mas em filme ela nunca trabalhou com essa ideia de misturar heróis. Não. Já a Marvel, até no segundo filme do Quarteto Fantástico, eles já deram essa ideiazinha que colocaram o Surfista Prateado. Sim, sim. Então você vê que eles têm essa ideia, não é de agora, de vamos juntar os mundos aí. É, tem que ter um diferencial, né? Se com o Batman, o pessoal falou, a gente vai fazer um filme de super-heróis, só que, como a gente já falou nos outros casts, o Batman não é um filme de super-heróis, é um filme ponto. Exato. Ele se resolve sozinho, ele é autossuficiente. Se tirasse a armadura do cara, se botasse um Golvo, ele ia ser um vingador como qualquer outro. Tanto que a ideia era exatamente passar um filme como filme na questão de que o Batman pode aparecer na sua cidade. E sabe, tipo, isso é totalmente verossímil pelo que eles mostraram no filme. É a questão que você não precisa, você não tá inserindo o Batman que funciona, mas você não foi inserido no mundo de Ele quadrinhos. É no mundo normal, No mundo normal. É. Só que aí, você, como foi foda a ideia mesmo, pra fazer esse diferencial, foi fazer. E eu lembro que há muita especulação de fazer um filme do Avengers, de eles estarem fazendo o Avengers, né? Até quando você assiste e você vê a cena final, eu falo assim, não, cara, não é especulação, só que porque se os caras colocaram aquela cena, a partir do momento que colocaram, aí, meu irmão, agora vai ter uma cena, exato. No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Deu tão certo que em 2010, dois aninhos depois, que é pouca coisa, mundo Marvel que eles tinham que trabalhar, sim, pouca coisa, porque saíram os outros filmes desse meio mesmo tempo. Teve intervalos maiores né? Continuações, na verdade, são dois anos para um filme que leva tudo isso de computação gráfica, de trabalho, né? De pós-produção, né? Incrível. É, acho que dois anos foi. E se tratando, que a gente não sabia na época, mas considerando que a Marvel já sabia que estava a lançar outros super-heróis também. Exatamente. Então, tipo, pô, não vamos lançar o Homem de Ferro agora, que a gente acabou de lançar. Lança um outro agora, mas não, você também lançaram outro Homem de Ferro já, rápido. Exatamente. Em 2010, Jon Favreau nos trouxe o Homem de Ferro 2. Sim. Ele veio novamente na direção. A produção recebe a Susan Downing também aí no meio. E o roteiro agora fica com o Craig Rodenberg e a Catherine Benedict. E o elenco ganhou aí um pessoalzinho de peso, com o Don Cheadle, né? Da. O Don Cheadle e a Scarlett Johansson. Sensacional, né? Agora começamos a falar das 10 na mesa. Agora começamos a falar da bota de verdade. E aí, o Sam Rockwell e o Mickey Rourke, cara. Puta que pariu, aí, que foda dele. Que é impressionante, né? De novo, os comentários disso. É impressionante porque os caras falam: a gente precisa de um russo estranho, um cara de maluco e que consiga atuar bacana. Eu conheço um cara que é cara drogado, cara de chapado. Tem vários problemas e é grande. É grande. E ainda que o Mickey Rourke, eu não lembro de. Ele tava vindo também, tipo. E você vê como ele faz bem esses papéis, né? Porque você tinha vindo do Sin City. Sim. Em 2000, acho que. Mas papel bem menor, né, cara? 2006, quer dizer, que ele tinha feito. Papel bem menor. Esse ele tá com moral, né? É, cara, mas, tipo, pensamos de um cara grande, né? O cara fez o Mark, tipo. Exatamente, né, cara? Eu adoro o Mickey Rourke, eu acho que tá. Os papéis que ele faz, ele sempre é muito foda. Quem não assistiu O Lutador, puta que pariu, que ele ganhou o Oscar. É foda pra caralho. É que ele ficou muito tempo com um personagem não grato. Exato. Né, cara? É, por causa de problemas internos mesmo, tanto de briga quanto de drogas. Aí o pessoal meio que que deixou ele pro lado, e a gente viu que isso causou um problema pra ele, porque ele parece um cara que veio ou direto da máfia chinesa, ou passou muitos anos na cadeia, porque ele tem tatuagem até dentro da orelha. É, até na palma da mão do cara. Tá foda, né? E também só, como você esqueceu também, da parte do elenco, da adição pro segundo filme, não sei bem se dá pra considerar uma adição no elenco, mas Samuel Jackson tendo participações mais maiores, ativamente, né? Sim, podemos dizer que isso aí não foi uma ceninha no filme. Podemos dizer que sim, né? O Nick Fury estava ali. Nick Fury, exato. E novamente rende, o filme custa 200 milhões de dólares. Um pouquinho a mais. E recebe uma receita da bagatela. Quase 50% a mais. Da bagatela de 624 milhões de dólares. Também quase um dobro. Um mais do que tinha um ganho no primeiro. Só um pouquinho, né? Quase cara? Mais 50% de rendimento. 50% a mais. Não, 20%. Foi 500 milhões o outro. Foi 400 milhões. Ah, não, foi 500. Foi 500 milhões. Cara, então os caras 50% a mais. Agora esse retorno não foi proporcional, não. Pois é. Eles devem cancelar. Cancelar essa merda. Cancelar, né? Essa merda. Nesse a gente já começa o filme com ele 6 meses depois de dizer que ele era o Homem de Ferro. Ah, sim. É. Aí vem todos os problemas. Outra puta diferença entre os filmes de super-herói que a gente viu até então, né? Exatamente. Que ele termina o último falando, né? Que ele, o pessoal ainda da SHIELD mesmo, dele. Né? Da SHIELD mesmo vem. É. Porque a SHIELD aparece sendo montada no primeiro, né? Tanto que o cara fala um nome gigantesco pra Pepper, né? Aí depois quando eles vêm apresentar de novo, eu falo assim, não, a gente abreviou pra SHIELD. Ficou melhor. E aí, que é uma sigla gigantesca, e aí o... Que ele falando, né? Que não, você não pode revelar sua identidade, né? E ele sentado lá com todos os repórteres, né? E ele fala, não, eu sou Homem de Ferro. E aí a gente começa o segundo já com ele assim. Porra, cara! Com ele descendo de Homem de Ferro na Expo... Que é a Expo que ele refaz do pai dele, né? Pelo de 70. E nesse a gente vê também outro problema, que é um draminha que o Favreau quis colocar dentro, que é ele com o paládio do seu peito, causando problemas pra vida dele. Que ele afetando a circulação dele, envenenando o sangue dele, na verdade, né? Que ele estaria morrendo. Eu tiro o estilhaço ou envenenando meu sangue? Exatamente. O que eu faço? Quer dizer, não, desculpa. Eu deixo o estilhaço chegar no meu coração ou eu não permito isso, mas envenenando meu sangue? E aí, que fica menos pior pra mim? Nessa vez, ver como mata mais rápido. Vou nesse. Qual vai doer menos? E aí ele também causa um problema aí com o Big Hurt aparecendo, né? O chicote. Tá, o chicote, sim. Que ele vê o pai dele que ele é trabalhado, né? E tudo mais. Não, e aí, velho. Depois de ver ele na TV, ele tem todo o seu plano mirabolante na cabeça de causar um. Ele só quer causar um. Como é que fala? Ele só quer dar um corte no Tony Stark. Isso, ele só quer mostrar que ele também sangra. Inclusive, essa é uma das falas dele que é foda pra caralho. Uhum. Que ele só quer mostrar que o Tony Stark sangra, cara. Ele tem vários problemas com o governo, o Tony Stark, porque aquilo obviamente fica na cara, né, quem conhece o mundo e os seres humanos, aquilo é uma arma, nós somos soldados, nós a queremos. Né? Não é uma arma, é uma prótese. É isso que ele tem, é isso que ele tem de problemas com os Estados Unidos pra caramba depois, sim. Que aí o Don Shandler acaba vindo como brother dele pra caramba, né, o Roth. Sim, sim, sim. E aí que acaba, mudou o ator. Que mudou. Mudou, E aí acaba levando ainda bem que mudou, acaba levando a armadura pros militares. E a gente tinha comentado que o filme era bonito, né? Caraca, velho. Meu Deus do céu. Essa cena. A cena em Mônaco, cara. Essa cena, velho. Quando aparece. Mano. Já na maleta. A maleta já é uma cena sensacional. Maleta, cara. Não, a roupa do chicote queimando. Caralho. Sim. Me convenceu. Tipo, não, realmente ele ligou ali a armadura e tá. Começou. O colete, sei lá. E tá queimando aquele macacão de laranja. Sim. Eu achei legal, esse vilão, cara, pra mim, até agora, foi o que, dos três filmes, foi o que, foi o que mais tinha personalidade. Foi o que mais teve cara também. Que eu olhei assim e falei, puta cara. Mas esse aí, o chicote, eu acho, porque na HQ eu não sei bem as origens do chicote, sei mais ou menos, mas eu acho que o chicote é o que eles fizeram pra ser o filho do Jebediah. Ah, saquei. Porque o chicote tinha o pai que trabalhava com o Tony e tal, que trabalhava com o pai do Tony, o Anthony, e teve todo aquele lance e acabou fudendo pro lado dele e tal, e o filho foi se vingar, que é tudo que acontece com o filho do Jebediah. Então eu acho que assim, não vamos então levar o problema Jebediah adiante, não vamos botar um filho normal do cara aqui. Porque na HQ é isso, o filho do Jebediah era um outro nerd também. E a galera ia zoar, ele fica muito Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. Mais, nessas mídias é mais difícil. Então eu acho que eles pegaram toda a história do Jebediah e passaram pro chicote. Então, ó, então, Chicote, você vai ter um pai que trabalhava com o Anthony, e aí teve toda aquele, aquela merda, o trampo do seu pai não foi reconhecido, tal, tal, tal, e você quer vingança por causa disso. Mas fora isso, é, pô, o Chicote também ficou muito foda, ficou um vilãozão legal. Pô, cara, achei muito legal a apresentação dele, de deixar ele com cara antes de, da cena de Mônaco, né? Que, pô, Tony Stark fez a merda no reator lá, afundando Judas lá numa caverna, né? Lá no Afeganistão. No Afeganistão. O cara também fez, tipo, na garagem de casa. É, foi praticamente isso mesmo, na oficina de garagem da casa que ele tinha. Na casa que ele tinha, então, tipo, aí ele já tá mostrando, falou assim, olha, temos alguém aí que tá rivalizando de intelecto com o Tony Stark. Sim. Entendeu? Pelo menos nessas consciências, né? Salvo as devidas diferenças deles aí. A questão do Tony Stark fez uma ponta de uma armadura. A questão do Tony Stark mesmo corrige ele falando que tinha que aumentar a rotação. Tá, essas coisas assim. Ainda assim, tinha noção, grande, tinha noção grande, do caralho que fazia. Porque o grande problema, na verdade, é aquela merda que ele é ator, né? Porque ainda no primeiro filme o pessoal fica falando, né? Quando o GBDR fala, pô, que pariu, Tony Stark fez isso numa caverna. Vocês estão dentro de um laboratório com 50 cientistas e não consegue reproduzir. Reproduzir algo que vai estar lá de forma gigante, exato. Mas é só reproduzir aquilo num lance menor. Pra poder usar em coisas separadas, pra potencializar. Os caras não conseguiam. Só o Tony conseguiu. E aí vem o nosso o Chicote que consegue fazer isso na porra da galera. Quem diria que o Mickey Rourke conseguia fazer um negócio desse? Eu olhando pra cara dele, hein? Só financiar tudo aquilo de tatuagem, cara. Mano, a cena dele aparecer em Mônaco, dele cortando. Pra dois começar, cara. Meio, né? Como eu falo, quando eu assisti, eu tava falando, cara. É atitude, não é nem poder de fogo. É. Meu irmão, você para no meio da pista de Mônaco. Um monte de carro, Fórmula 1 vindo a 280 km por hora. E você tá andando calmamente no meio da pista. Tipo, meu irmão, vai se fuder, cara. Tipo, você não tá com armadura. Ninguém bateu na tua perna lá, você vai precisar do seu pé lá na caralho, cara, você parar na pista de Mônaco com só você estar lá a pé parado com um monte de carro vindo na tua direção. Foda-se, os caras conseguem desviar. Você invadir a pista na contramão com outro carro. Aí é foda. Que inclusive é uma coisa que a gente não comentou desde o primeiro, né? O rap é feito pelo próprio John Favreau. Sim. Que tem o sonho de ser artista, como vários diretores têm, né? É. E ele aparece em todos os filmes também. E ele fica legal, cara. Ficou muito legal de rap. Eu gostei. Eu não sei como é o rap de verdade. É, eu nunca li uma coisa dele. Ah, ele não existe? Não existe. Ah, tá. Ficou legal. Mas ficou da hora. E puta que pariu, cara. Aquela maleta, cara, não dá, cara. Mais, tem, né? Cara, você tem que abstrair um pouco, tipo. Pra onde vai tanto? Ah, em parte porque me convenceu que aquilo funcionava. Pra onde vai tantas peças? Pra mim pareceu real. Eu assisti semana passada e pareceu real. É tipo Transformers se montando, né, cara? Mas de onde saiu aquela peça? Não tinha. Quando a maleta abre, é na minha cabeça assim, cara. Aquela maleta é realmente, dentro dela, é um bloco total de metal, cara. Que ainda que na verdade não é exatamente metal a armadura do Tony. É, mas uma liga de ouro e ouro e níquel. É um bloco total daquilo. Aí a maleta abriu, cara, o bloco fez tipo aquelas cebola frita cortada, cara, que se espalhou tudo. Aí beleza, cara, na minha cabeça é isso. Funciona, a maleta ficou completamente. Cara, pra mim, cara, a única coisa que explica aquilo ali é magia. É, mas se te convenceu é o que valeu, né, cara? Se te convenceu é o que vale. É o que vale. E nesse filme ele segue o Favreau e a galera segue o roteiro de sucesso do primeiro, né? Trabalhando bastante a comédia. Sim. E a forma de ápice, né? Só que dessa vez, no primeiro, eu vejo a linha como uma reta e depois uma subida de pico e negócio. Sim. Nesse eu vejo como uma inclinação ascendente mesmo. Tem aquela parte de Mônaco, vai, depois dá uma descansada, mas ainda assim você vê que a tensão tá ali, até chegar no momento mais ápice do final e tudo mais. Aí você daí também teve um draminha. É o que eu ia falar. Isso é, a diferença desse é porque teve não só o Paládio, né, cara? Tem uma briga entre os dois amigos, os dois melhores amigos. Tem o Paládio que ele tem. Você vê a Pepper saindo dele, entendeu? Você vê a Pepper deixando de gostar, sabe? Problemas amorosos mesmo. É, ela ficou decepcionada com o cara. Então você vê drama nesse filme, com certeza. Mas eu vejo tudo em consequência do Paládio, né, cara? Aquele ritual básico, que mereceu, você tá pra morrer, você vai fazer o seu testamento. Você vai deixando as suas coisas pra trás, né? Então ele deixou a empresa com a Pepper. Exatamente. Ele brigou com o Rhodes pra armadura, pra deixar a armadura pro Rhodes. Ele foi afastando as pessoas e foi deixando o seu testamento pra cada um. É uma draminha pessoal dele aí que ficou até que bacana. E entendeu uma das cenas mais fodas pra mim que eu já vi no cinema. Porque o maluco falou assim, olha, não existe elemento na tabela periódica que substitua o paládio lá, já tentei todos. Tudo bem, como é que eu vou fazer então? Eu vou criar um novo elemento na tabela periódica. Dentro de casa. E aí você constrói um acelerador de partículas com as coisas que ele tem em casa! Não. Gênio! Gênio! Também tem tudo. Não, se contando a casa do Tony Stark, é possível. Mas puta, cara, criar um acelerador de partícula dentro de casa, mano. Mas tem uma explicação bem simples, cara. É, você pega as duas coisas em comparação. Ele fez a porra do bagulho do paládio da armadura dentro de uma caverna, porque ele ia fazer na casa dele. É. Não tô criticando. Eu não acho que é absurdo. Eu acho que é impossível. Eu não acho que é impossível. Dentro daquele universo, onde uma armadura daquela cabe numa maleta carregada pela Pepper e aguenta depois, tipo, tiro de bazuca, tá ligado? Vai ter a folha de papel. Uma folha de papel pra Pepper carregar aquela merda. Com certeza. Mas aguenta, tudo bem. Dentro, ali é possível, é super explicado. Gostei muito também do easter eggzinho que deixaram lá, né? Que quando tinha que acertar o nível do acelerador. Ele coloca o escudo do Homem de Ferro. É, porque tem a caixa do pai dele, das coisas do Anthony, tá lá. É, aí ele fala, mas o que é isso aqui? Capitão América, inacabado. O que é isso aqui? Perfeito. Você fala, pô, vai falar alguma coisa, né? Achei, ele fala. Achou elemento, né, cara? Vibrânio, né? Aí ele pega e ergue e põe pro perfeito. Tá fazendo calça no negócio. Mas é aqueles roteiros também que você já sabe, né? Tipo, assim, muito utilizados, né? Eu estou passando por um problema sério, né? Seja qual for, no caso ele seria de morte, né? Sim. E eu tô com um drama que eu não consigo vencer aquele desafio. Eu volto às origens. Busco minha própria identidade, quando realmente descubro quem eu sou, eu tenho poder suficiente agora pra superar meu problema. Exatamente, sim. Daqui a você vê 80% dos filmes. É, bem bacana. É. A cena final, cara, foi muito foda, porque eles constroem várias armaduras, né? O Justin Hammer. Isso. Ele faz várias armaduras. Aquela cena do monte de armadura, briga de armadura, cara, foi uma coisa que eu acho que a galera imaginou desde o primeiro, né? Putz, tem aquela armadurona aí, imagina um monte de armadura e uma guerra de armadura. É ver finalmente o Homem de Ferro o crazy, cara. Porque pra quem, tipo, os cinco que já lia isso antes do filme... Imagina, eu acho que tem cinco pessoas que cara, lia. Assim, considerando aqui no Brasil, lá fora, beleza. Ah, não, né? Sim. Homem de Ferro é go crazy, cara. É tipo, cara, coloquei minha armadura pra fazer alguma merda, mano... Rola aí, contagem de inimigos mortos, contagem de inocentes mortos, mas mano, vamos aí. A gente viu, cara. Mano, o que filme, morre direito no segundo filme é que, como a gente falou, é pra todas as idades, não pode mostrar. Outro lance. Mas a gente sabe. A gente sabe. Quem tem a noçãozinha, ele sabe. Outro lance também que eu acho que foi por isso que usaram armaduras não pilotadas, né? Então, porque tudo bem. Vamos pro Gol Crazy do Tony Stark nessa porra. Por quê? Porque eu posso matar depois de máquina, não tô vontade. Agora, meu irmão. As pessoas estavam em volta, a cidade inteira estava em volta. A gente parou na contagem quando morreu o quê? Uns 500 pessoas? É, 500 mil pessoas. 500 pessoas, a gente falou, ok, acho que já tá, tudo basta. Bem, já não dá mais. É a mesma coisa que a gente tem que abstrair, porque todo filme de super-herói, velho. Todo filme. Você vê o Superman, ele vara prédios levando uma porrada. Ele vara prédios onde pessoas morram e morreram nisso. Sim. E por aí vai. Só que a gente fica pegando esses detalhes no filme e se engana. A gente abstrai. Mas a cena daí, realmente, a cena final daí, tipo, realmente, né, quando você descobre quem que você é de verdade, né, busca as raízes lá no pai, descobre, aí você retoma a amizade com seu amigo. Exato. Você reconquista sua mulher, sim. E vai enfrentar o vilão, e meu irmão é puta que pariu, cara. Então, inclusive tem uma... É porrada, tipo, realmente, unleash the Kraken! Sim. Inclusive tem uma cena que é muito boa, que... Ele já tá naquele ápice de ação e tal. Uhum. Então você fala, pô, você já tá naquele trânsito da ação. Você tá na pilha, né, cara? Você tá na pilha. Aí o a War Machine com o missãozinho lá, que agora sai daí, galera. O X-Wife. Sim. Aí a tecnologia Hammer. É. Aí fecha o vídeo, fecha o visor e manda pra paulada. É muito bom aquela cena. Cara, cena de ação muito boa é o Happy e a Viúva Negra invadindo. Nossa, que cena. O laboratório. Que coreografia. Ele na porrada com o cara a cena inteira, enquanto isso, ele derruba o cara, ele vira. Derrubei um. Ele já derrubou todos. E enquanto ele luta com esse um, vai mostrando ela derrubando. Muito bom, né? Eu achei muito bom. Já a classe do Avengers, né? Você já coloca a Viúva Negra, que ela participa do filme inteiro. Scarlett Johansson. As paradinhas, quando ela pula, aquela perna esticada, uma encolhida ali, aquela. Aquele close ali, ó. De pausar o filme. E é uma... Vem em mim, que eu tô fácil. E é uma coisa muito interessante porque é uma forma legal. Você tem um filme que, de sucesso, com uma pessoa já carismática, e você vai fazer um outro filme onde aquela pessoa, segunda pessoa, precisa existir. Então você pega ela, coloca ela junto com essa outra pessoa carismática e faz as pessoas gostarem dela também. Porque uma vez a gente vai precisar dela. Que você goste dela. Você gostar de toda ele. Porque gosta da Viúva Negra, que eu não sei se nem se ela tem HQ própria, ela deve. Tem. Acho que tem, viu, cara? Acho que já teve. No Brasil não, mas tem. Acho que já teve. Entendeu? Você coloca daí ela por associação, você coloca a nota do Stark, o Stark é legal, a Viúva Negra trabalha com o Stark. Pronto, ela é legal também. Infelizmente é um trabalho que eles não fizeram com o Gavião Arqueiro, que você vê no filme dos Vingadores e ele não é ninguém. Exato. A gente sabe eles quem não colocaram ele em nenhum lugar. Porque todos tiveram um filme e ela teve um filme junto com o Homem de Ferro. Ela teve um filme dela também. Ele fez uma pontinha no Thor. Mano, a pontinha que ele fez no Thor foi pra dar uma flechada. Né? Ele falou oi. Ele só apareceu que se tivessem colocado um sniper ali e falado que era o Tião, ia dar na mesma. Sim. Eu acho que daí foi justamente por isso que depois, no filme dos Vingadores, deram destaque pra ele ficar tipo com ele era o cara vilão, que moveu um pouco da história. Que moveu um pouco da história, porque você tinha que trabalhar um pouco o cara, porque não tinha sido trabalhado antes. Exatamente. Sim. E aí é bacana a cena final mesmo do filme, do documento, né? De Tony Stark foi reprovado, mas o Homem de Ferro não. Ah, tá. Com os Vingadores. E aí nas cenas pós-créditos, aí que a gente viu que a coisa realmente ia ficar séria, né? Porque aí na cena pós-créditos a gente tem o Coulson ligando pra Shields e falando, eu encontrei. Aí a câmera vira, tá lá, Mjolnir, fincado na cratera. Aí você fala, vem Thor, que até então não existiu o filme do Thor ainda. Sim. Já tínhamos o Hulk e tal, mas o Thor não. Aí vem Thor. Muito bacana isso, cara. Muito legal. Ah, eu só não gostei nesse filme da morte do Mjolnir. Eu achei que foi... Pra alguém que tinha feito tanto, eu achei que ia ter um embate... Tá certo que veio, eu até entendo, que veio uma sequência de luta, de combate, que tava muito tendo grande, já tava muito grande. Aí quando chegou nele, eu não sei, cara, pra alguém que moveu tanto filme, eu achei que merecia ter sido um negócio mais... Morreu rápido. Morreu rápido. Não tive essa sensação pra mim. Eu achei que tava suficiente. É, porque já tava... Como se já veio de todo... É, isso que eu tô falando. Eu já cansei do Mickey Rourke, já... Eu não gosto de pessoas tatuadas, então... Já era. É por conta da sequência que já veio, mas eu teria... Eu tenho, assim, aberto mão um pouquinho de tantas sentinelas lá sendo mortas, assim, pra matar uma sentinela. Eu teria dado mais trabalho também. Mais trabalho, porque foi um chicote no pescoço do outro, um chicote no pescoço do outro, ficou prendendo, juntaram lá as duas mãos lá, deram a fusão lá e. Era alguém que dama. É, tipo, eu só achei isso, cara. Eu achei que podia. O cara. E o diferente do Zebedai no primeiro. O puto Mickey Rourke apareceu muito mais, moveu muito mais para Zebedai. Zebedai é moço. Sim, porque ele já começou sendo vilão já. Ele já chegou vilão, tô aqui para fazer merda. Foquem em mim que eu vou fazer merda. No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? A genius, billionaire, playboy, philanthropist. Sometimes I try to do things, and it just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. And like, I try hard to do it, and I take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like, I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? Maybe get away, and like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. E agora vamos falar do que tá aí na moda no momento. Ah, novidade. O lançamento de Homem de Ferro 3. Então, essas vezes teve a sua pré-estreia dia 3 de abril, né? Sim. E foi aí pro mundo dia 26 de abril. Aí a gente já tem uma diferencinha, porque na direção a gente já tem o Shane Black, na direção, e no roteiro do filme é o Shane Black. O Favreau atua e produz somente agora. Eu achei que ele não ia atuar. Então ele atuou e produziu só. E aí no elenco também, coisas que me agradaram muito, porque eles já trazem os de sempre, né? E trazem pra gente Ben Kingsley, E o Guy Pearce, cara. A hora que eu vi o Guy Pearce, eu não sabia o que o Guy Pearce ia fazer. A hora que eu vi o Guy Pearce foi muito bacana. Eu não sabia também, foda, eu não vi nenhum trailer. Então, cara, também não vi o Guy Pearce em nenhum trailer. Foi muito foda. E é interessante por causa disso, que eu já vou comentando aqui. Então, só antes de você comentar, pra gente poder falar, zona de spoiler. Zona de spoiler. Nesse daí, zona de spoiler. Se você comentar um pouco mais, é, zona de spoiler, quem quiser acabar agora, já. O Tony morre no final. É. É, já avisar, já que a partir de agora a gente vai comentar, e a gente não vai ficar se privando de contar cenas. É, se conta, precisar contar, a gente vai contar, exatamente. É. Então, assista por sua conta e custo. Ouça. Ouça o que é por conta e risco e assista o filme por conta e risco. E o Guy Pearce, quando ele aparece zoadão, e o Guy Pearce faz muito bem esse tipo de papel. Quando ele tava zoadão, eu falei, bicha, esse Guy Pearce zoado, maluco, vai ser muito foda de ver ele assim. Aí depois ele volta mal Mauricinho, eu falei, que pena, né? Foi currado. Que pena. Aconteceu a mesma coisa com o Ben Kingsley. O Ben Kingsley tinha um sério problema que eu tinha, que era o seguinte. Quando eu vi lá o Mandarim nos trailers, eu falei, putz, cara, que skin foda. Eles trouxeram o Mandarim com o Ben Kingsley fazendo e ficou perfeito, sabe? Ficou. Eu falei, caralho, eles vão pegar esse cara, que é um baita de um ator, sabe? É tipo, o cara... Puta que pariu, cara! Puta do ator, ganhador de Oscar por Gandhi, tá ligado? Perfeito. Que ator foda, eu falei, os caras vão trazer essa putaria dele sendo terrorista até o fim do filme, e ele só vai enfrentar a porra do Tony no ápice final do filme, e essa maldita não vai poder atuar em nada. Você vai podar o puta do ator, sabe? Aí também foi pelo contrário, cara. Aí eles colocam ele atuando de bobo. É? Tipo, eu achei, cara, eu não gostei do que fez, mas eu achei muito foda ele fazendo, porque ele atuou pra caralho, cara. Sim, ele atuou fazendo um atuando. Cara, cara. Que uso de um ator foda, sabe? Porque temos ele na mão, sabe? Exato. As cenas de chamada, né? Que eram os vídeos dele passando, né? Tipo, puta produção, né? Com um monte de margem, tudo ele falando, eu falei, cara, que foda. E não apareceu no trailer pra mim, que foi no trailer, cara. Eu tinha achado muito foda ele falando assim, me chamo de terrorista, na verdade eu sou um professor. Ah, né? Sim. E aqui vai a lição número um. Heróis. Não existe esse tipo de coisa. E a cena da casa do Tony sendo bombardeada. Uhum. E eu falei, puta, mano, olha o cara que estão trazendo. Tipo, eu falei, agora sim, cara. Você me trouxe um cara, um vilão próximo, né, do presente do herói ali, sim, que tá no primeiro filme, sim, né, que foi, tá, ok, você traz um vilão, tipo, do passado do cara, uhum, né, que também, tipo, foi foda pra caralho do chicote, sim. Agora você trazendo alguém, tipo, não, cara, você tá levando a porra pra um outro nível, né? Tá trazendo o futuro agora pro cara, é o cara que vai vir aqui, mano, pra mim era o Bane que ia quebrar a coluna do Sud Stark, tá ligado? No trailer e nas cenas que aparecem, exato, dentro, exato, do filme. Parece mesmo. Aí, cara, eu fico imaginando que você tem que ser um ator do caralho pra você fazer aquele personagem que ele fez. Cara, ele entrando na mansão pra fazer a gravação dos caras chamando ele de mestre. Puta que pariu. Você fala, cara, esse cara é muito foda. Se alguém fizer contato visual com o cara, ele vai tomar um tiro na cabeça. Eu tive vergonha de olhar pra ele na tela, pô. Eu falei, não, senhor. Esse cara é aí o cara me quebra de uma cena dessa pra uma cena dele falar assim, gente, não entra no banheiro, não, porque tá feia a coisa lá agora, hein? Tá feia. Puta no barrão lá. Puta que pariu. Cara do céu, fiquei muito impressionado. E esse filme custou 200 milhões também, manteve a faixa de preço. E já arrecadou 195 milhões de dólares. Em uma semana, né? É, nos Estados Unidos já tá exibindo já faz um tempinho, né? São duas semanas já de exibição, porque lá eles têm a pré-estreia e depois a outra semana é que estreia, de verdade. Não é que nem aqui que estreia na mesma semana da pré-estreia. Certo. Mesmo dia, geralmente. Mas ainda assim, é uma grana já que vai chegar. Já imagina o filme, né, cara? É, já a partir de agora. E eu imagino, né, pelo que a gente viu dos outros, eu imagino que esse daqui chegue perto de 700 milhões de dólares também. Não, eu imagino que esse vai ter. Esse já vai ter uma tensão muito maior, porque. Esse filme já tá quase que sendo um filho de Avengers. Muita gente que conheceu Avengers, agora Avengers, vai assistir. Basta o Homem de Ferro 3. Isso, vai. Tende a aumentar pra caramba. Tende a aumentar por causa do Avengers. Pensando que o Avengers rendeu quase 1 bilhão de dólares, né, cara? Eu estou... 3, eu imagino que chega no 3. E achei legal isso, né? Porque situou cronologicamente mesmo, por causa que o Tony fica. Aconteceu, viveu, já aconteceu passou, em Nova York. Depois. Exato, já passou. Mas aquilo. Entendeu? E eu achei muito legal isso, cara, dele ser colocado esse lance lá e dele ter. Falei, cara, ter zoado ele. Falei assim, cara, eu não sou um semideus, tá ligado? Ou não sou um cara que foi treinado pro combate. Tá sou um super soldado. Não sou um super soldado, uma coisa assim, nem nada, tá ligado? Falei, cara, eu sou um. Cara, até então, eu só tinha uma armadura e estava enfrentando terroristas. Agora abriu uma porra de um buraco de minhoca no céu. De aliens. E eu vi um alien gigante voando na minha direção. Eu peguei um míssil e ultrapassei esse buraco em direção a uma nave. Tipo, caralho, o que é isso? Na verdade, é isso que a gente vê no roteiro mesmo, né? Uhum. Porque no roteiro a gente tem um Tony com problemas, esse tipo de problemas. Uhum. E inclusive problemas com saber se ele é Tony Stark ou Homem de Ferro. Se ele é a pessoa Tony Stark ou se ele é o completo, né? A armadura, tudo. É. Né? E aí ele fica viciado nisso, tanto que ele constrói milhões de armaduras. A gente tem tudo isso. E a gente tem a chegada de um cara que ele já pisou no passado, voltando querendo vingança também, isso é meio normalzinho. Tá. E temos aí o Mandarim, o terrorista, né? Querendo. Causando pânico no. Estados Unidos todo, né? Causando todo esse alvoroço. Iniciar uma revolução, tal, tal, tal. Todo esse é todo o plot do Homem de Ferro 3, né? Querendo ou não, nesse filme, mais do que qualquer outro, tipo, diferente do Begins, tudo, ele não é um filme do Homem de Ferro. Ele é um filme do Tony Stark. Isso. Ele quase não usa armadura nesse filme. Isso é importantíssimo de falar, cara. Tipo, eu achei. Esse foi o que. Quando eu sei que a gente tem esse acordo nosso quando assiste filme com o Webcast de não comentar do filme. Exato. Foi o que mais ficou na minha cabeça. Caralho, eu não vi um filme do Homem de Ferro, eu vi um filme do Tony Stark. Sim. Diferente, por exemplo, você pega o Batman Begins, o primeiro, você tá vendo ali um filme do Bruce Wayne que só no fim vira o Batman. Exato, sim, exato. Esse, a gente assistiu dois filmes do Homem de Ferro, que ele foi o Homem de Ferro desde o começo, e ali, de fato, não, vamos focar no cara. Daí focou na personalidade dele pra caramba, ele começou a ter problema por ser do jeito que ele era. Sim. E quando ele vê, puta que pariu, que cagado. No momento que ele liga pra Pepper, eu ouvi ele falando, caralho, que merda que eu fiz. Há não sei quanto tempo atrás, que eu fui na porra da coletiva de imprensa e falei, eu sou Homem de Ferro. Ah, tá. Caralho, ali pra ele, eu senti ali, ele, puta, eu comecei a fazer merda naquela hora, porque eu não pensei, eu tô fudendo a Pepper, perdi minha casa, meu amigo tá no hospital todo ferrado, blá blá. Mano, eu achei isso muito foda. Eu preciso parar de ser idiota. É o que ele fala no início do filme, né? Tipo, nós criamos os nossos demônios, né? Então, na verdade, ele tá colhendo o fruto, assim, tá bom, quero ser um porra louca, né, o desafiando Playboy, desafiando todo mundo, o valentão, cara, uma hora, eu vou sofrer consequências disso. E é legal que essa represária dele, ele tá contando no começo do filme que já aconteceu tudo, né, mas você vê já a represária ser direto, né, no momento que ele desafia o Mandarim, que é o rap lá no cara no hospital, ele desafia o Mandarim, que ele fala assim, olha, eu moro na minha casa tal, se quiser vir agora é pessoal, não estamos no governo, nem nada. Chega em mim. Tipo, chega em mim. E o cara no dia seguinte, chega nele e explode a casa dele. Explode. Ele vê um erro que eu duvido que um cara tão inteligente quanto o Tony Stark faria. Ele vai atender a porta com medo de terrorista com a porra do protótipo. Gênio! Ele não vai com uma armadura full completa, porque, pô, entrou aí, não era pra estar ninguém aqui, deixa eu pôr minha armadura que vou poder lutar. Não, ele vai com uma armadura sem calibrada pra arma nem nada. Porque ele não ia tomar aquele pau se ele tivesse com a outra armadura. Com a vermelha e a amarela, nunca amarela e vermelha. Ele derrubou 3 dos 4 helicópteros sem arma. Sem arma? Não, comentário rápido aqui. O Homem de Ferro derrubou um helicóptero com pia. Isso é foda. Puta que pariu. E a galera falando do Die Hard 4 que ele derrubou com um carro. O personagem derrubou com a moto, né? Que derrubou com a moto. Piano. De carro. Eu joguei um piano, cara. Eu só tinha visto isso até então em desenho. Então, sensacional, né, cara? E já falando o que eu acho do filme também, passando disso que a gente tá falando, esse filme foi exatamente essa parte do Tony Stark, e eu acho que isso soltou ele pra ser um filme um pouco diferente mesmo. A narrativa já é outra, a forma de narrativa já é outra. Já. Ele começa contando já pra começar, e a forma como ela vai levando, ele tem ápices e retornos diferentes, como um filme de ação mesmo. E E é interessante, eu acho que isso vem muito do Shane Black, que é o diretor e roteirista agora. Pra quem não conhece, o Shane Black, ele é o criador, né, roteirista, e ele criou o Máquina Mortífera. Putz, e... sério? Sim. E trabalhou com o Duro de Matar também. Então ele sabe fazer filme de ação, e a gente vê o que vem do Máquina Mortífera, da criação dele, a ele gente sabe vê... drama, né, cara? Porque, pô, então, Máquina Mortífera mais filme de ação, é um filme de drama. Mas ainda assim, é um filme de ação com drama e comédia no Máquina Mortífera. Sim. E o Máquina Mortífera a gente tem o quê? Dois policiais e a sua interação entre eles. Nesse filme a gente vê muito o Tony Stark e o Rhodes como dois caras trabalhando juntos, e zoando juntos, e brincando juntos. Brancão negão, hein? Então, aí tá também, e tá uma coisa de que a gente não via nos outros. A gente via mais a intimidade deles, tá? Mas a gente não tinha tanta pegada. Nesse você vê o tanto de amizade que eles têm, a ponto de das zoeiras, a ponto dos problemas, a ponto dele, tipo, ligar lá no meio do negócio e falar, ei, como é que tá? Não, tô aqui passando. É, se você. No meio de uma missão. Não, tô numa missão aqui. Numa célula aqui. Tá precisando de alguma coisa? Tipo, sabe, tipo, tá atendendo um amigo mesmo, sabe? Que precisa antes de tudo. Então, essa interação, esse filme quase policial entre os dois, que ele traz Máquina Mortífera, eu achei muito legal, sabe? Sim. Engraçado que eu acho que as cenas de comédia, assim, de interação, elas se dão mais com a Pepper. Quando ficam os dois discutindo, os dois falando ao mesmo tempo, mas juntos, isso é muito característico da série. A série foi assim, né? Então, daí a gente ganhou a dupla trabalhando com comédias e com coisas afins, que não tinha no outro. Uma coisa que eu senti muito nesse filme, na parte da comédia, foi que mudou pra caramba o estilo de comédia entre esse aí. Não é mais o cara que criou Toy Story do filme. Agora o cara criou Máquina Mortífera. E realmente você sente que, tipo, eles diminuíram bem a comédia. Não tem. Eu não sei se teve muita reclamação além da gente no Vingadores. Então eles falaram, meu, vamos. Não, tirar um pouco. A dosagem tá perfeita. Conseguiu ficar perfeito. O que você vê em Não que eu tivesse reclamação da comédia nos Homens de Ferro, mas era uma comédia diferente. Achava legal, mas o contexto do filme. Era pra ser isso, mas eu tinha um pouco, achava um pouco exagerado, mas esse ficou a dose perfeita. Sim, eu acho que os outros eram muito piadinhas e esse, na verdade, faz parte do contexto total, muito mais. E nesse, na verdade, a parte mesmo de comédia, ela vem da interação, na verdade, ou dele com a Pepper ou dele com o Ross. Exatamente. Né? Aquela mudada, né? Então a piada não tá realmente... feita, né? Levantou pra tu cortar, né? Não tá na conversa, tá ali, diálogo, tá natural. Na situação. Pareceu muito mais vida mesmo, pareceu muito mais natural. É. E tanto que eu achei muito, muito foda a interação dele com o molequinho, cara. Muito perfeito, bom. Perfeito. É tipo, é quase a interação que eu quero ter com o meu filho, tá ligado? É muito legal, é muito bacana isso, cara. Exato. Essa parte ficou muito foda. E a gente tem, né, também como você falou, a questão das curvas, né? Realmente, né? Essa é gráfico muito mais ondular. Essa, né? É bem ondular, é como um filme de ação. Que dá aquela pegada pra você não dormir, depois ele quer passar um pouco da história, aí dá mais uma pegadinha, ó, toma aqui, ó, é ação isso aqui. Aí dá uma dormida porque é pro ápice final. Ele tá exatamente assim, não tá que nem os outros, que o gráfico era diferente. E outra cena clássica, né, cara, clássica, que é o cara fala assim, olha, eu não tenho recurso, mas eu sou um gênio, então vou ter uma loja de conveniência, isso, pronto, e monta uma morra do armamento militar com o negócio, tá ligado? Exato. Gênio! Tipo, e a fixação dele por luvas. Né, ele fez luva de novo, ele adora luvas. Mas acho que vem, sabe de onde vem isso? Acho que daí, até isso encaixado, nesse não fizeram, mas no 2 deram muito destaque que ele tem, assim, quase paranoico de, não, eu não recebo nada na mão de ninguém. Ah, é verdade. Eu não toco nada. É. Né? Tipo, no 2 foi muito assim, não. E luva é pra você não tocar nada, exatamente. E luva não é pra tocar nada. Então acho que até mais ou menos por isso, né? Os caras conseguiram dar uma encaixada. De construir a manobrinha dele. Ele construiu aquele monte de fiação, passando na mão dele, fiação que esquentava, que ele fez os negócios nos caras lá. Tinha que ter a porra de uma luva pompuda pra não ir direto na mão dele. Exatamente, cara. É manoplinha. O verdadeiro vilão, na verdade, que a gente descobre que o Mandarim, na verdade, era só um ator. Exato. Né? Que a gente até comentou, até o Harry ficou indignado. Ele comentou que tinha uma surpresa pro fã. Então, sim, você dá uma surpresa. Não precisa ser essa. Não precisava ser essa. A gente sabe que o Mandarim, o Ben Kingsley tá vivo, pode aparecer posteriormente. Cara, eu espero muito, cara. Porra. Mas é o cara do. Era IMA, né? Acho que era a sigla, né? Do IMA, do isso. Que eram os caras que, na verdade, tava criando aquele. aquele gene, né? Que, aquele soro que modificava o gene da pessoa. Um vírus chamado Extreme. Extreme que tava, na verdade, deixava as pessoas com alto índice de regeneração. Só tinha só um porém, que na verdade as pessoas daí podiam explodir. Exato. Se não funcionasse. É efeito colateral. Colateral. Olha, você vai ficar forte pra caralho, mas se passa, pode explodir. Você vai até recuperar um braço, caso você tenha perdido. E eu fiquei achando assim que é absurdo, né, cara? Porque realmente, né, cara? A pessoa que tinha, não tinha um braço faz tempo cresceu de novo. Sim. É abstrair, né? É uma versão radioativa do vírus do lagarto. Isso, cara. Eu ia comentar do lagarto. Muito parecido também, né? E eu não consegui. Se juntar os dois, hein? Chamar o lagarto pra trabalhar com o cara do Extreme e criar alguma coisa. Lagartos radioativos que gostam em fogo, assim. Isso pode. Daí nasce o dragão. Dragão, olha que foda. Olha que vem dragão. Vamos ligar lá pro Stan Lee, vamos dar uma ideia pra ele. Sacana. Que eu não consegui entender, na verdade, porque não deram explicação, né? E ok, porque eu acho que qualquer explicação será galhofa. Exato. Mas o porquê que o cara. Consegue um alto índice de regeneração e ao mesmo tempo o cara consegue gerar altas temperaturas, que os caras geravam temperaturas de 3.000 graus Celsius. Sim. É porque as células regenerando, elas produzem calor, então ela produzia muito calor pra se regenerar e bum. Não, mas os caras controlavam. Não tem tirava na hora que os caras queria. Controlavam na hora que queria, tipo, esquentar, de cortar metal como se fosse manteiga, né? E eu achei... Não, só que tipo, quando os caras no caso explodiam. Se foi como eu pensei, que todos os casos de terrorismo que eles mostraram foi de... Beleza, depois a gente sacou que era alguém explodindo em vários pontos da cidade. Se todos esses casos forem que nem o caso que eles mostraram, que eu entendi que foi um exemplo, os caras explodiram porque eles tiveram overdose de Extreme. É, eu também entendi. Eles injetaram bem isso mais do que deveria. Isso foi a explosão. E aí, beleza, eles chegaram a 3.000 graus por causa disso. Rolou uma overdose de Extreme tá. No corpo deles. Mas explodiu. Os capangas lá, normal, lá... Eles ainda se esquentavam pra caralho, ainda né? Se esquentavam pra caralho a ponto de derreter a armadura do Tony. Quase derreter. Não, alguns derretiam mesmo do cara chegar a afundar com a mão, tipo, na armadura, que ele saiu da armadura no final e, tipo... Tá. E aperta lá, tipo, e atravessa, tá ligado? Eu falei, cara, qual? Tipo, o cara quebra a molécula de hidrogênio, tá ligado? Pra gerar calor. E faz uma fusão ali, tá ligado? Na hora. É. Tipo... É, ficou... Teve uma coisa que eu não entendi. Não sei se eu perdi também. A parte da Pepper eu não entendi. Que parte da Pepper? Ah, ela tava... Depois não tava mais. É, o Tony falou que consertou ela. Como? Então, amor! Amor! Cara, na HQ, eu nunca vi alguém ser curado dessa. Então, eu não entendi, na cara. Na HQ eu nunca vi. E eles não mostraram o procedimento. Ele fez um plano. Eles mostraram como curar a Pepper, não mostraram como eles taparam o peito do Tony e depois tiraram o negócio. Foi tipo, enxertos, consertamos a Pepper e o Tony, tipo, o Tony que antes tinha um tubo de metal pegando quase o peito inteiro dele, agora tá de boa. Agora tá liso. Tá tipo, a gente colocou um pouco de carne da frente, da batata na perna, né? Sempre assim, cara. Descobrimos, na verdade, daí do vilão lá, e aí só que, cara, apesar do vilão, cara, não fazer sentido. Mas ele tava mega Fred Krueger, cara, porque ele não morria nem fudendo, velho. Esse daí demorou, hein? Pô, mano, esse demorou. O que Hulk não demorou? Esse aí demorou. Demorou pra caralho. Puta que cara, com um monte de armadura, vilão, todo mundo. Como, mano? Tipo, o Tony chegou a estourar o cérebro do maluco. Explodiu. E regenerou. Explodiu a cabeça dele e regenerou. Às vezes o cara derreteu o Elmo antes de explodir. Vai saber, né, mano? Você não viu? Ele mandou, exploda o Mark 42 e não, saiu. Não, falando antes que ele pegou a propulsão ali da luva ali e atravessou a cabeça do maluco. Colocou na cara dele e atravessou a cabeça do maluco. Eu falei, cara, qualquer coisa que eu conheça de zumbi a vampiro, tipo, cabeça do mano, a cabeça, tirando com a cabeça, morreu. O céu, na Dragon Ball. Na HQ morre. Na HQ ele faz isso. É pra ele matar mais forte. O cara do que tá infectado com Extremis, o cara, não no exército deles, é o cara no arco Extremis do Homem de Ferro, é o lance do bater mais forte. Beleza, tipo, mano, eu quebrei a perna do cara com Extremis, ele ainda tá vindo na minha direção. Eu quebrei o braço do cara, ele ainda tá vindo na minha direção. Eu dei tiro nele, beleza, cara. Tipo, tá, a bala derreteu no meio da radiação, mas furou o corpo dele com o tiro. Tá, ele tá vindo ainda. Mas na medida que eu dei um raio propulsor no cara, que estourou tudo do peito pra cima, mano, o corpo caiu e parou. Esses do filme estavam um grauzinho um pouco diferente. Essa cena aí do final, cara, quando chega as 42 armaduras. Cara, é muito foda, eu achei genial justamente a amarração do roteiro, que era ele não conseguir dormir. E as armaduras. E a Piper falou assim: mas você tá fazendo o quê? E ele fala assim: não, quando são com a noite, eu fico pulso na armadura, né? O detalhezinho que o protótipo era o número. Ela falou assim: que número que é esse? É o tipo, 15? É o 15. Ele olha tipo 42. É. Quase uns 15, mais ou menos. E esses dois detalhezinhos. Não, que foi um outro detalhezinho. Tudo que foi explodido lá, beleza. Ele construiu 25 armaduras sem a Pepper ver. Tudo subterrâneo. É. Só tá exposta àquelas que ela conhece. Aquelas que você vê explodindo. Exatamente. Depois que o negócio fudeu, aí sim, cara. Puta, é, porque você código com o Jarvis e todas elas escondidas que ele criou, né, na puta da impulsivo pra caralho, sai tudo no subterrâneo. Que amarra também, né, que você não quer que a Pepper saiba, então ele não vai mostrar. Exatamente. Ela tá no local que não era visível, né? Sim. Então, tipo, faz sentido ainda. Tipo, eu achei bem amarrado essa parte, que ele falou assim: não, tá fazendo sentido essa parte aí, meu irmão. Quando... E a trollagem que ele faz no Rhodes, né, cara? Porra! Sim. Você ia acabar as balas, acabou as minhas balas, só tem só um pente aqui, porra! Pô, tem um monte de cara que vai fazer, puxa, vem, vai fazer. Bem, tudo bem, eu vou te falar. E chama, cara. O que eu não curti é ter tanta armadura e a gente não ter conseguido ter visto elas. Tanto elas, né? Ah, sim. Porque a maioria são teria que ser muito, é muito longo pra mostrar todas. Tem muitos relances. Tinha o quê? 36 armaduras ali? Explodiram umas 4 lá em cima? É. Explodiram 9, né? Que a Pepper acha. Que ela acha 9? Foi, que explode. É. Que tá ali, que ela fala que é a nona, tô imaginando que tinha 9. Exatamente. Ali, que eu tava vendo. E, cara, explode, tipo. E, cara, e era. Eu fico imaginando a maluquice, porque era o Tony correndo, pulando, e a armadura vinha e cuidava dele, né, cara? Caralho, mano. E ele corria e vinha pro outro lado, e a armadura. E os caras iam bater nele, ele saía de dentro da armadura, ejetava, entendeu? Porque eu fico imaginando pra gravar isso, cara. O pesadelo que deve ter sido, cara. Foda, né? E falando na Pepper, aquela hora que ela tá amarrada recebendo soro e tal, que ela tá com um top de malhação, de malhar, né? Você reparou na barriguinha tanquinho dela? Que mulher é aquela que é CEO da maior empresa, ela consegue gerenciar a empresa e ainda tem tempo pra cuidar da casa do marido? Porque não mostra nenhum empregado nos seus robozinhos. Que eu acho que faz tudo. Cuidar da casa do marido e ainda malhar. Cara, até aquela barriguinha saradinha. E babar do Tony Stark. E a barriga saradinha, cara. Caraca, fiquei impressionado, E que coisa também, tipo, que coisa do roteiro assim, desnecessária, né? Porque a gente sabe já que ela tá com extremes. Sim, sim. A gente sabe que como ela não explodiu, então o vírus tá funcionando nela. Aí faz a cena dela caindo no fogo. Tipo, eu fico imaginando, quantos roteiristas estão achando que a gente acha que ela ia morrer mesmo? Por isso que o filme é feito pra todas as idades. Exatamente. Criança, o pessoal mais novo pode ter acreditado que ela morreu. Criança, não fala, não! Com certeza, mano, com certeza. E também, como sempre, tem a série pós-crédito, que esse pra gente demorou pra caramba pra chegar. Nossa, passou tudo, né? E aí, na série pós-crédito, passou os 377 caras trabalharam na CG, né? E nem foi de tão importância. Foi comedinha, o que eu ia falar, não teve importância, foi mais comédia. Depois foi engraçadinho, o Mark Ruffalo lá, fazendo, né, o doutor. Ele tava lá e o Bruce Banner tava meio que de psicólogo pra ele, aí ele tentando explicar pro Tony que eu não sou esse tipo de médico. Cara, e aí o Tony fala, tipo, fala entre aspas, foda-se, começa a contar tudo de novo desde 83, dessa vez. Que é engraçado que realmente, né, é engraçado que isso não é uma cena que posso fazer, é uma cena que finaliza mesmo, porque o Tony tá narrando pra alguém. É o que eu falei, a narrativa, né, começa no filme mesmo. Desde o início do filme, abre o filme com ele narrando. Exato. E não mostra ele, né? Fica aquela voz over, né? Que tá vindo do nada, né? Fica offline, né? E aí você, tipo, não sabe pra quem que ele tá contando essa história, né? Porque não mostra no final ele terminando com alguém, exato, né? Tipo, aí quando termina o filme, daí mostra ele, né, ele falando, daí, qual que tá falando. Exato. Daí eu falo assim, tipo assim, você não tem o quê? Você não tem tempo? Eu falo assim, não, na verdade eu tenho temperamento. É, tipo, eu tava vendo já o olho dele ficar verde, tá ligado? Aí vem aquela coisa que todo mundo, pô, encerrou, né, fim da trilogia, e aparece pequenas letras escrito ali: Homem de Ferro voltará. Tony Stark voltará. É, porque de acordo com o Robert Downey Jr., ele falou que não faz mais Homem de Ferro, só no Avengers. Até 2015 ele pretende parar. E daí não vai ter mais, tanto que termina o filme com a Pepper curada, ele arranca os tiraços de peito. É isso. Mostra cenas nos créditos de todos os filmes em compilado. Sim, sim. É, tipo, vai falar assim, é, pelo menos que eu espero, né? Terminamos os filmes do Homem de Ferro. A gente vê ele isso. Vai aparecer pelo menos por agora. Vai sim, aparecer em outros lugares, mas depois ele aparece se for num reboot diferenciado. É, eu também acho que é mais uma jogadinha dele pra conseguir mais grana, mais grana do que qualquer coisa. Robert Downey Jr., beleza, pode sair fora tudo, mas cara. É, vai fazer tipo um reboot de imagem mesmo. Pode ser também. Se bem que ele ficou tão. Ele ficou icônico, né? Que é foda trocar. Difícil apagar isso, é foda. Vai ser difícil apagar ele. No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. A trilogia é Homem de Ferro, mas, cara, ele tá incluindo Avengers no negócio, tá aquela puta loucura. Foi ele que trouxe, né? É, então. Cara, é muito estranho, porque beleza, já que o Homem de Ferro 3 tá aquele lance, cara, Avengers existe, o negócio Nova York aconteceu, papapá. É muito estranho você ver um negócio pós-Avenger agora, por exemplo, um exército de negros do Extreme explodindo, fudendo com a cidade e tal, dois Avengers pra ajudar um cara. A casa de um dos Avengers foi explodida, ele foi dado como morto. Existe um exército. E o Thor não veio o Homem de Ferro. Não veio o Capitão América. Os amigos não vieram ajudar, tá ligado? Isso que é foda, né, cara? Se fazer filmes separados de grupo. É, cara, não veio ninguém da SHIELD. É que é muito investigar, não veio ninguém da SHIELD investigar. Eu não espero agora, eu vi o trailer do novo Thor, tinha um negócio gigantesco entrando na cidade lá. Mano, eu não vejo um lance agora pós Avengers, aconteceu um negócio desse naipe e ninguém e os Avengers não vão lá ver o negócio, cara, fica muito estranho. Cara, fica. No filme do Avengers eles vão ter que explicar muito. E vamos, do mesmo jeito assim. Fica muito estranho se o Tony Stark não citasse Nova York. É, pois é. É muito estranho porque, tipo, acontece muito isso em filme de os caras se conhecem e eles nunca citam um ao outro, é muito estranho. Vamos ver o que vai ser aí do Homem de Ferro daqui pra frente, vamos ver o que vai ser Avengers 2 em 2015, né, cara? Exato. Segura essa batata aí, Marvel. Quero ver como é que vocês vão linkar a porra toda agora. É. Então, galera, é isso. Vamos ficando mais por aqui em mais um cast totalmente específico. Um grande cast aí para o Homem de Ferro e a sua trilogia. É. Exatamente, o cara que trouxe o mundo Marvel pro cinema, né? De verdade. Exato. Pedaço e... Vamos assistir o filme que não assistiu, quem assistiu? Isso aí, vai assistir muita coisa. Vamos esperar o Harris comprar um box com os três. Abraço, gente! Abraço, gente! Vou perguntar pra vocês, naquela época, eu quero a sensação que vocês tiveram assistindo o filme, eu quero notas daquela época assistindo o filme, Harris. Pra mim, cara, puta que pariu, mano. Eu não imaginava que algo desse tipo, podia ser criado. Primeiro, pelo fato do que eu sabia, eles não vão pôr um cara com armadura lá. Uhum. Então seria tudo feito por computação gráfica, tal. Eu imaginei que ia ficar muito estranho. É, eu não sabia, tipo, estamos evoluídos a isso. Hoje em dia eu sei, naquela época os caras já conseguiam, naquela época. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo. Exato. Mas... Então pra mim foi, tipo, a surpresa de ter ficado tão bom, porque comparando com o que tava rolando lá, beleza, a gente tinha Batman, mas Batman, por mais que foi uma puta coisa da hora, era de boa. O cara era o cara com aquela roupa, tranquilo, dá pra fazer, não precisa nenhuma computação. E tirando isso, e assim, descartando X-Men, esse tipo de coisa, mas tirando isso, tinha por outro lado o Homem-Aranha, que esse usava computação, e não querendo zoar, já zoei, vocês já sabem, mas não querendo zoar, ficou ruim, porque você destacava. Puta, tem um negócio, tem uma computação gráfica na tela aqui. Chaves, é. Exato. Você conseguia distinguir o que não era e o que era. Eu falei, puta, vai sair Homem de Ferro, mas E aí? Ah, beleza, cara. Era fã pra caralho e tal. Vamos ver esse esquema. E, cara, achei muito foda toda a parte da computação gráfica. Achei fantástico. Achei muito foda a história, o filme em si. Teve todas as diferenças. Filme e mangá. Mangá? Porra. Tem mangá do Homem de Ferro. Filme HQ. Reconheci de cara, sem nenhum problema, mas assim, foram diferenças que não me incomodaram. Tem umas diferenças em alguns filmes que tipo, incomodam pra caralho. Essas não me incomodaram. Uma pergunta, você que é bem fã, em quesito adaptação, esse primeiro ficou o quê? Para, em termos do que? Adaptação, é, não, ficou bom, ficou muito bom. Passou a ideia do, tipo, a gente transportando a idade dos filmes, né, porque... O Homem de Ferro é bem antigo, HQ e tal, mas a adaptação ficou boa? Ele passou a ideia do que é o Homem de Ferro mesmo ou não? Não, ficou, cara, ficou. Que nem eu comentei, as mudanças que teve não chegaram a me incomodar. Eu que já li o Homem de Ferro há anos, tipo, ficou aquela coisa, puta, mas eles já deram um fim no caso do Jebediah aqui, mas caralho, o Jebediah ele vai tão extenso, ou tipo, pô, o Tony tá muito fanfarrão e o Tony na verdade é um alcoólatra depressivo, mas ele tá fanfarrão pra caralho aqui. Mas são coisas que, tipo, ah, cara, não, levou o filme inteiro. Vendeu bem, né, vendeu bem. Então, assim, de modo geral, tipo, cara, 10. Pra esse primeiro filme, na trilogia, é o que eu menos gosto. É, hoje com a... 10 ainda. Legal, bacana. 10. Baixo? Cara, quando eu assisti, eu conhecia onde foi, eu ouvi falar, nunca tinha lido nada. Quando saiu, não achei que... Ah, meu Deus, que... Tanto que não fui assistir no cinema. Então, pra mim, cara, quando eu assisti na época, foi um filme de sessão da tarde. Nota? Acho que um 6, 7. E hoje mudou? Não. Du? Acho que só mais pela questão realmente da importância de ter trazido... Sim. Toda essa, esse... Todo esse mundo, Marvel. Desse mundo. Talvez hoje a nota poderia ser um maiorzinho. Poderia ser, com certeza, um 7. É, tipo, não gosto do Nirvana, mas, puta, pro grunge... trouxe as coisas pra caralho. Eu já conheci o Homem de Ferro, mas por aparições em outra HQ, acho que eu já citei isso em outro cast, por aparições do Homem-Aranha, eu já tinha visto ele, mas nunca fui um grande fã. Como eu disse, eu fui totalmente descompromissado a assistir esse filme. E caraca, que grata surpresa, eu adorei. Eu saí de lá dando 10 pro filme, com certeza. E hoje ainda é um 10 pra mim esse filme. Eu achei o filme genial, incrível. Bacana, temos dois 10. Pra mim, quando eu fui assistir, foi exatamente conhecer ele de poucas coisas, de poucas leituras Marvel, mais de Avengers do que de qualquer outra coisa. Sim. E quando eu fui ver, foi o que eu falei aqui do visual, que foi algo que impressionou sair do cinema completamente impressionado com tudo aquilo que eu tinha visto na tela, sabe? Sim. E vendeu, cara, sabe? Eu ria muito no cinema, eu achei divertidíssimo o filme. Todas as vezes que eu assisti, às vezes passando na TV e deixo um pouco e tal. Sempre muito divertido, assim. Eu acho que como o filme de super-herói comédia, que é um super-herói comédia, que ficou o filme, eu acho que ele merece aí uma nota 8. Desde lá até hoje se manteve aí. Mano, nesse quesito visual, velho. Tirando as partes voando, que a gente sabe que não é de verdade. Como se me falassem que ele tava com uma armadura ali o tempo inteiro, eu ia acreditar. Eu falava, não, beleza, eu já vi que tem uns caras de cosplay com umas armaduras assim, devia estar. É. De tão bem feito que tava o negócio. E aí, do mesmo jeito, lá em 2010, Basso, 2010, qual foi a nota pra esse filme? Ah, a nota foi uma nota 9, cara. 9. E continua sendo 9. Continua sendo Esse 9. É mais novo também, né? É mais novo, sim, né? Mas a qualidade de imagem, pra mim, na verdade, na época, acho que ele foi uma nota um pouquinho menor, mas eu me lembro mesmo do filme quando a gente assistiu na casa do Adriano, entendeu? Em Blu-ray, que aí quando eu vi aquela imagem, eu falei, meu irmão, ok, estamos chegando no nível que está começando a me assustar. Era que o próximo passo já vai ser holograma, tá ligado? Porque, porque realmente, qualidade de imagem, qualidade de som, uma coisa que a gente não falou, mas tipo, realmente. É sensacional. Trilha, né, cara? Sonora fácil, né? Como o Ricardo já falou, né? Joga esse DC ali, o Ozzy no primeiro filme, joga, pronto. É, pronto, já era. Já deu uma tua pau, né, cara? Já deu uma tua pau, então. Coisa que eu quero comentar no terceiro filme. É, eu também senti. A trilha sonora. É que do primeiro foi mais impactante, né? Pô, começando com o Iron Man mesmo, quando ele sai da caverna. Que é perfeito, né, cara? Perfeito. Já existia a música, né? Já existia a música. Foi só fazer um filme em volta. Foi fazer um filme em volta dela. Mas, mesmo assim, a trilha sonora do segundo... É muito boa. Cara, eu fiquei impressionado com a trilha sonora, com a qualidade visual, né? O roteiro, não estamos esperando aquelas coisas mesmo, porque ficou, né? É difícil você fazer um filme daí que agrada a todos, você tem que fazer então um filme bem mediano, você não pode tratar nem muito infantil, nem muito adulto, então você tem que ficar ali numa... Você mesmo falou, tem uma puta uma cena de tensão e faz um... Pra segurar os mais pra dar uma quebrada. Ah, né? Mas eles fazem bem isso. Pra mim dá bom. Fizeram legal até. É, fizeram muito melhor que fizeram no Avengers, porque fica um show de stand-up. Pois é, facete, exatamente. Né? Mas eu achei, puxa vida, por qualidade técnica, impressionante. Pode crer. Du? Eu, na época, quando eu saí do cinema, foi 10. Sem... Foi exatamente a mesma coisa, eu fui esperando assistir um filme pior que o 1 e eu achei melhor. Então isso dá muito ponto, porque geralmente quando a gente assiste essas sequências nunca é. Sempre espera. É sempre, é, e geralmente é pior. E foi muito bom, adorei 10 naquela época. Ainda continuo 10 hoje, é uma trilogia que eu daria 10 pra tudo. Vou dar 10 pra tudo, eu acho. Então, é, mas é uma puta paga. Puta paga esse aí. Eu curti pra caralho. Ele e o Robert Downey Jr. fazer um monte de orgia por aí. É, o cara faz. O cara dá 10 pra Iron Man, o cara dá 10 pro Poderoso Chefão, o cara dá 10 pro Batman. É tudo 10. É tudo 10. Só que eu tô filme foda. 10 pro Toy Story. Se fosse filme ruim, eu ia fazer um podcast, cara. Nem que dano. É essa medida. Então, só faz podcast de filme muito bom que ajuda 10. Tá mais fácil, cara. Tá fácil. Isso aí, fácil. Eu, na época, quando realmente saí de cinema, 10. A gente assistiu junto ainda, né? Saí de cinema 10, porque é o filme que me impressionou, porque foi melhor que o primeiro. Me impressionou de imagem, me impressionou de som. É, me impressionou de dar risada, de curtir o que eu tava vendo, de me divertir, entendeu? Então, sim, como diversão, eu dei 10, saí dando 10 de boa. E hoje já, poeira baixa, já analiso o filme como filme. Essa frio, coração, né? Para disparar, né? É, já analiso o filme como filme mesmo, eu deixo ele ali no 8,5. Bem, muito bem dado esse 8,5 pra ele, inclusive, e fica nessa. Sr. Harris agora. Cara, assim, eu fiquei feliz pra caralho com o filme também, só que aí eu já fui mais crítico, depois do primeiro, que eu já sabia a lição da pasta. Eles podem fazer, quero ver fazer mais. É, exato. Eu já sabia a lição da pasta. Você faz um braço, você dá um braço, dá um braço no corpo, né, velho? Exato. Só que aí, assim, vou dando nota como filme separado, lá pro fim do cast eu falo da trilogia como um todo. Mas é como um filme separado. Naquela época, eu... Tanto naquela época quanto agora, porque Homem de Ferro é um negócio que se mantém a mesma coisa pra mim, tipo... então eu vou dar 9. Porque... Cara, assim, eu adorei o filme, mas o que me assustou pra caralho foi a quantidade de informação que eles jogaram em cima de mim, cara. Porque, assim, eles jogaram 5 arcos tem muita coisa no acontecendo. Mesmo filme. Exatamente, eu acho que exatamente por causa do drama que eles quiseram dar. Eles jogaram o drama como mais um arco, entendeu? E acho que também, por ser o filme mais famoso, eles enfiaram informação muito do Avengers, do que estava por vir. Eu achei que muito mais do que nos outros. Mas assim, não é nem do Avengers, mas tipo, em um filme eles jogaram coisa do Avengers, eles jogaram o surgimento do Chicote, eles jogaram o que eu entendi dessa fase obscura que o Tony passou, ele bebendo pra caralho e tal, que o arco que ele vira um alcoólatra porra louca tá bem nisso. Demônio da garrafa. Não lembro o nome agora. Então é Avengers, é o Chicote, é mais ou menos o arco do Tony alcoólatra, é o surgimento do War Machine. Então, tipo, e é o surgimento das indústrias Hammer. Cara, são 5 coisas que eles jogaram tudo no mesmo filme e que nas HQs vem tudo, tipo, tudo tem sua vez. Tudo tem sua vez e tudo não dura uma HQ. Sim. E aí, então, assim, eu fui no cinema assistir um filme, já sabendo, putz, os caras sabem o que faz. E, cara, começou a vir um monte de coisa, puta merda, vem, o chicote com o Hammer e... Ligaram ele, né, cara? E aí eu terminei o filme com o Chicote já não existindo mais, o Cato Hammer já se fudeu, o Tony já não era mais alcoólatra, o War Machine já tava de boa, não era nem mais inimigo do Tony, e o Avengers tava lá ainda. Então, assim, 5 arcos que eles jogam no filme e 5 arcos que eles resolvem no mesmo filme. Então, peraí. Aí também, o primeiro filme pra mim foi mó de boa. Arco Jebediah, passou o que tinha que passar, finalizou o Jebediah ali, ok, mas vamos ver o que acontece depois, tal. Vai que ele tem um filho bastardo aí no futuro que vai fazer alguma coisa. Segundo filme, foi esse puta susto. Então, assim, em filme separado, adorei o filme, achei ele melhor, bem melhor feito do que o primeiro, qualidade gráfica, esse tipo de coisa, Mas como um todo, eu não vou dar 10 não, porque muita coisa, cara. Esse é um dos piores problemas de você ser um fã de alguma coisa e assistir. Exato, exato. A minha experiência do Rick, que a gente não era fã das HQs, a gente não teve esse choque tão pesado, porque pra gente que foi apresentado ali, Mas sim. Uma coisa que o Harris falou e é interessante, a parte do Zebediah, em mídia cinema, é muito difícil você não encerrar o ar que o cara morre. É. Porque depois, não é um negócio que você sabe que... Trilogia, hoje em dia, todo mundo imagina já, trilogia. Só que você... Não, mesmo se imaginasse. Trilogia, você não vai fazer o cara de novo, senão fica um repeteco. Você vai trazendo coisas novas, porque o mundo dele é grande. Você trazer o Zebediah de novo lá num 6-7, tá ligado? Que isso já é incompreensível. Então, acontece por causa disso. Pra mim, Homem de Ferro 3, desde que eu saí do filme há pouco tempo, pra mim foi um filme muito legal. É o melhor filme dos três pra mim. Fico com nota 9 pra ele aí. Muito bem merecidas, inclusive. Opinião. Du? Pra mim também é o melhor filme dos três. Eu coloco 3, 2, 1, eu vou ao contrário nas notas. E eu dou um 10 também pro filme, foi incrível. Que coisa impressionante. Adorei. Tudo que eu esperava dele, ele. Ele foi bem melhor de 1, mas ele é 10 também. É. Ele é 10,1. Tem uma medida acima do 10. Então, se eu achar que ele é muito foda, né? Esse aqui também. É. Não diminui 10. A nota do outro, isso é muito bom. Cara, puta filme. Da hora pra caralho, tipo, segundo já tinha sido bem feito demais, esse também foi extremamente bem feito. Teve bastante coisa que impactou muito, principalmente o mandarim. Pois é. Deu pois um impacto, é. Tipo, af, Maria. Mas, assim, pelo fato de terem colocado, não terem me jogado 6 arcos em cima no mesmo filme. Eles colocaram, é legal que eles colocaram um arco e deu uma reviravolta no arco, só isso. Que é bem legal, que é bem bacana pra você. Sim, é bom, cara. Só plot twist, né? Filme pegando com um arco só, beleza, cara. Você trampa naquele arco e tal. Não é aquele milhão de informação na minha cabeça que a gente tem 6 pontas que os caras têm que fazer tudo no mesmo filme, tal, tal, tal. Mas aí, sim, o que mais me pesa positivamente nesse filme é... eu acho que da trilogia inteira é um filme que melhor dosaram comédia, com filme de ação, tal, tal, tal. E eu te digo... tudo isso se chama Shane Black, cara. Sim, Shane Black. Exato. Beleza. Não, cara, o diretor antigo é excelente. O Favreau é muito bom. Muito bom pra caralho. Shane Black trouxe toda a sua carga de trampo dele que ele tinha com Duro de Matar e Máquina Mortífera, cara. Sim, exatamente. E, inclusive, ele também foi o cara... O único filme que ele tinha dirigido antes desse era exatamente a volta do Robert Downey Jr. Aquele Tiros e Balas. Ah, tá. Foi aquele que foi o primeiro filme. Foi o único filme que ele dirigiu até então. Outra coisa que ajuda, pra você já conhece o ator, cara. Já ajuda você que mais muito. Fácil. Praticamente você que trouxe o ator pra ser principal novamente. Cara. Sim. Então, assim, por isso, cara, por ser realmente. Finalmente eu ter visto um filme mais dark da trilogia Homem de Ferro, cara. Cara, tô dando 10 pra esse filme fácil. Bacana. Fácil. Passando. Olha, eu achei tecnicamente o filme. Né, qualidade de imagem, né, de produção, sim, coreografado. Realmente, a parte técnica eu achei impecável. Né? Impecável. Dos três é o melhor. Só que eu acho que na parte daí, pra mim, o que mais pecou foi falta de identidade de vilão. Eu acho que tentaram trazer uma coisa antiga dele, não conseguiram construir uma personalidade. Eu acho um vilão que você achava que era, na verdade não era. E quando mostrou o verdadeiro vilão não tinha, carisma. Carisma. Era pra ser carisma. O vilão. É. Ele não tinha carisma. Inclusive, foi exatamente isso. Como eles trabalharam muito Tony como Tony, eles não... eles acabaram não dando moral pro vilão. É, mas... Trabalharam o vilão. E aí, justamente nessa ideia de fazer um filme do Tony, né? Tentaram trazer um filme, os vilões que seriam, tipo, antes dele ser o Homem de Ferro, né? Acho que a ideia foi essa, pra eles trazer vilões lá de 13 anos atrás, aquela festa 99, né? Uhum. Só que daí não, o vilão que trabalharam, que foi o Mandarim, você descobre que não é. E aí o cara que, na verdade, é o vilão de verdade, você não tem identidade nenhuma pra ele. E aí você não vê um embate, realmente, ali com o vilão, então você... O conflito vira, na verdade, como ele conseguiu viver depois de Nova York, que também não tá inserido na trilogia, então sabe, tipo, as coisas não se encaixam pra gerar o conflito. Por um acaso, você não assistiu Avengers? Você não sabe disso. Você se perdeu um pouco. Você não se sabe. Então, Não é um filme que leva pra si só, né? Não se leva a trilogia. É. Né? Ele leva a trilogia. Ele leva a trilogia com Avengers, mas ele por si só não. É. Não, na verdade, sim. O Avengers entra na trilogia, entre aspas. É, agora sim. É, você imaginando que sim, mas você imaginando que a gente tá trabalhando. Só existem os três filmes do Homem de Ferro. O grande drama não tá encaixado na trilogia. E os vilões que eram pra trazer o conflito pro filme, você não consegue. Ganhou. Você não consegue. Não tem raiva deles. É, mas eu acho que essa sensação do vilão, principalmente, é pelo fato de que eles queriam enganar a gente. Eles queriam falar que o Mandarim era aquele cara e não um ator. Tá, então, eles não tinham Twitch, como. Mas eles não tinham. Não tem tempo pra trabalhar. Mas a única parte legal dos vilões foi o plot twist. É, porque depois é que o Mandarim se tivesse trabalhado vilão, a gente ia descobrir muito fácil que o Mandarim era ator. O vilão verdadeiro não ganhou. Então, o único jeito eu acho que o plot twist não vale o sacrifício da falta de identidade do vilão. Ah, eu achei que valeu, cara. Eu gostei até. Não, pra mim, eu não tenho reclamação disso. No fim, o vilão foi um nerd que tomou um engano no Tony Stark, ficou ressentido e falou, deixa eu tomou usar minha esperteza pra... Usar minha esperteza pra foder com os outros. Não, então, pra mim, o 2 é o melhor trilogia. Uhum. Né? Ficou por conta disso. Acho que as coisas são bem encaixadas, o roteiro é bem melhor, bem mais desenvolvido. Depois veio o 3, depois veio o 1. Então, pra mim, na trilogia, o 3 ele ia ser uma nota mais ou menos 8,5. Né? Uhum. E aí você trabalhando a questão que eu tô falando da trilogia em si, né? Descontando o filme dos Avengers e outras coisas, né? Você pega uma baita uma história realmente legal que vai tipo, do porra louca que eu não quero saber nada, pro segundo que eu sei quem que eu sou, e agora tem que lidar com aquilo que eu sou. Exato, né? Sim. Então, você, a trilogia, ele a trilogia como um todo, ela é muito encaixadinha, muito legal. Ela evolui mais ou menos dessa forma. Eu também acho, né? 3, deu, que nem o Du aqui, tô com 3, 2, 1 na cabeça também, eu prefiro bem mais. 3, 2, 1 é gol. É gol. Cara, eu também, tipo, eu vou ficar também com 3, 2, 1. Assim, gostei demais do segundo filme, eu tava quase escolhendo o segundo filme pra ser o melhor. Mas esse negócio, e principalmente por causa do Mandarim III, estava quase escolhendo o segundo filme para ser o preferido. Mas assim, eu realmente, cara, me incomodou eu ver o início de tantos arcos do mesmo filme serem finalizados todos lá. E o terceiro filme, pelo que eu acabei de falar, de estar aquela dosagem certa de comédia, ação, e você ver um lado mais finalmente um lado mais dark do negócio rolando. Cara, eu tenho que dar... a trilogia como um todo é 10. Pegando assim, tipo, 10 primeiro filme, porque foi aquela surpresa, olha o que os caras podem fazer. 10 pro segundo filme, que tipo, evoluíram. 10 pro esse terceiro filme. Então assim, como um todo, a trilogia é 10. Mas aí, os filmes mesmo, acho que é terceiro fudido. Segundo, apesar de toda aquela correria na minha cabeça, perfeito. E o primeiro, o carinho de ser o primeiro. Uma coisa interessante disso é que eles... Pra agradar os fãs, eles usam vilões famosos. Eles dão o nome de vilões famosos. É. Isso geralmente é o que desagrada o fã, porque eles mudam esses vilões. Não, exatamente. Se o cara não chamasse Mandarim, chamasse o chinês... O China. Foda-se. Não teria reclamação de não ter, de ter deturpado a imagem do Mandarim. Cara, isso é muito engraçado. O que tá trazendo a bilheteria? É uma absurda. Você falar, não sei porque o fã iria. Não, cara, é o Mandarim. Não só isso. O Mandarim que tá no pôster do filme, falar, cara. Não só isso. Porra. É aquele maldito pôster dele sentado no trono, cara. É, cacete. Que é sensacional aquele pôster. Mas é que até o Harris me falar quem era o Mandarim, ou ver na internet, eu não sabia quem era o Mandarim. Então pra mim só era uma foda de qualquer jeito. Você não parou. E o fã iria assistir o filme de qualquer maneira. Inclusive, no pôster, a mão dele você vê certinho os 10 anéis. Os 10 anéis, cara, na mão, nos trailers, tá ligado? Tá.